vida ser um prazer, um prazer. A vida ser um prazer, um prazer. A vida ser um prazer, um prazer. Ser um prazer, ser um prazer. A vida ser um prazer, um prazer. A vida ser um prazer, um prazer. A vida ser um prazer, um prazer. Ser um prazer. Ser un placer, un placer, un placer.